eu deito e relaxo, não consigo dormir, mesmo com o corpo cansado. O silêncio das ruas me inspira na canção, e a batida que completa vem do coração, que bate forte sempre dentro do compasso, pra cada rima e pra cada desabafo, pra cada pensamento que vai além da razão, além da guerra ou da paz, saca sangue bom. Talvez só força de expressão ou só poesia, talvez mais uma resistência do dia a dia, mas é algo que arrepia e me faz pensar aonde estou, aonde fui, aonde vou chegar. E sem essas de passar lição de moral, eu só quero me expressar, não me leve a mal. Peço licença pra entrar dentro da sua mente e fazer você pensar um minuto diferente. Porque eu rimo a verdade com sinceridade, porque eu rimo a igualdade não pela metade, porque eu rimo a liberdade junto com a cidade, porque eu rimo humildade e coragem. Porque eu rimo a verdade com sinceridade, porque eu rimo a igualdade não pela metade, porque eu rimo a liberdade junto com a cidade, porque eu rimo humildade e coragem. Como um rapaz comum que rima o que pode, como um desabafo de um homem pobre, ou talvez a quem possa interessar. E é com essas e com outras que me faz lembrar, me entrega ao meu mundo com o bumbo e o cleque. Nesse mundo eu sou pequeno, feito moleque, que não tem papas na língua e fala o que pensa. Neguinho diz é isso mesmo, essa é a recompensa, que para, escuta, entende e se identifica. No dialeto suburbano ele acredita na mensagem positiva que empurra pra frente, sem fazer pose de mal, sem ser diferente de gente da gente e dos mestres brasileiros, contribuindo e fazendo um som verdadeiro. Converso profundo naquilo que tenho dito, seguindo o meu caminho e aquilo que acredito. Porque eu rimo a verdade com sinceridade, porque eu rimo a igualdade não pela metade, porque eu rimo a liberdade junto com a cidade, porque eu rimo humildade e coragem. Porque eu rimo a verdade com sinceridade, porque eu rimo a igualdade não pela metade, porque eu rimo a liberdade junto com a cidade, porque eu rimo humildade e coragem. Porque eu rimo a verdade com sinceridade, porque eu rimo a igualdade não pela metade, porque eu rimo a liberdade junto com a cidade, porque eu rimo humildade e coragem. Porque eu rimo a verdade com sinceridade, porque eu rimo a igualdade não pela metade, porque eu rimo a liberdade junto com a cidade, porque eu rimo humildade e coragem.